Olá para todos. Então, eu comecei o meu percurso aqui, saí de casa aqui em São Félix, né? Eu moro em frente da Orla. E aí eu saí, assim, tinha um cachorro já na esquina. Eu fiquei torcendo para ele latir, assim, para eu gravar o som dele, mas ele não latiu, então ele ficou em silêncio. Então, o primeiro registro de som que eu tenho é o silêncio do cachorro. E daí eu segui pela orla, na direção oposta da ponte. Mas como eu moro bem pertinho da ponte, então já tinha o som forte da ponte ali. E aí eu fui andando, aí tinha umas crianças jogando bola. E aí eu escutei assim o som delas, né? Falando, jogando, o barulho do pé na bola. E aí eu segui na orla, sentido a capoeira lá do final. E daí eu passei por uma árvore com muitos pássaros. Aí eu continuei andando na orla, né, e cheguei na parte que as pessoas jogam frescobol. Então tinham seis pessoas jogando, então tinha um som, elas estavam escutando o reggae e jogando frescobol, então tem esse som das bolinhas batendo na raquete. E aí no final da minha caminhada eu cheguei na onde eles jogam, onde tem a aula de capoeira. Então foi esse o percurso, andei numa linha reta e fui pegando esse som da orla. É claro que também outros sons se misturavam, né, com o som da moto passando, dos carros passando, e sons também que vinha lá do outro lado de cachoeira, de música também atravessava a orla aqui pro lado que eu tô de São Félix. Então foi mais ou menos isso aí, expresso no meu desenho.